negro sólido, de sangue nos olhos. Em mim você vê, programado para matar, prau, ou pra morrer. E não é qualquer filho da puta que vai me calar. Meu calibre é pesado, tenho pra trocar. Medo do pesadelo, mundo do cão. Censura, racismo, polícia, ladrão. O dia do amanhã se conquista hoje. A vida bandida é mista, amarga é doce. Aonde se mistura inocência de criança. Aonde na mente se guarda maldosa lembrança. Essa noite em um barzinho bebendo uma breja. Colou tipo estranho de camisão de seda. O que será que ele quer? O que será que ele pensa? Com um ferro cromado, calibre 380. Eu busco a verdade aonde a consciência cobra. Meu sentido não falha, é foda. O fulano estava apavorado. Tentou reagir, mas eu já tinha sacado. Bum! Dá um salve no diabo por mim. E diz que foi Daniel Sanci. Foi por pouco, em fração de segundos. Prolonguei minha vida, livrei minha família do luto. Mas está confirmado a minha vaga no inferno ou no céu. A questão agora é do tempo fazer o seu papel. Talvez um dia eu me arrependa, quem sabe. Um homem bom, cristão, ou talvez um padre. Pra amenizar um pouco o que fiz. Pra não perder por completo toda a minha vida infeliz. Putas, ladrão, polícia, traficante. Caminho de ilusão, qual instinto semelhante. Um moleque de rua, cheio de tristeza. Jogado nas calçadas em extrema pobreza. Que já está cansado de tanto sofrer. Mas agradece a Deus por sobreviver. O brilho na face, o racismo da cor. Um moleque de rua, que até Deus renegou. Aí detentos no ar, embaçando na sua. O pesadelo nasceu e ele continua. Uma fé, eu não tô pra brincadeira. Minha rima é pesada e eu não rimo besteira. Não diminuo o valor do seu adversário. Não vá de embalo na sombra do diabo. Espalhado na cidade a violência está. Sequência de fuzil, rajada de HK. Vai, sai a mil e tenta se livrar, cuzão. Eu não conto com a sorte. Eu sou extrema esquerda, seu passaporte pra morte. Eu sou o que sou, derrubo ocular a natureza humana. Deus não permite mudar, abalou, generalizou. Pou, e aí o que sobrou? Minha geração é maldosa, maligna e cruel. Ou o juiz do espaço que fez do diabo o réu. Passado é sigiloso, negro e tenebroso. Fisicamente, um corpo sem um rosto em um túnel escuro. Sem brilho, sem luz, radiando seu corpo, pregando a alma na cruz. Crack, cola, rajada toda hora. Quem mata mais, mano, quem menos chora. Se olhar ao redor, você irá me dizer em que país nós vivemos, em que mundo está você. É como um pesadelo que nunca tem fim. É como a última bala que guardo pra mim. Em uma noite de chuva ou um dia de sol. A mente a mil, bem louco de pó. O tempo passa e você não vê. Várias putas do lado se pão pra te foder. Mas você sempre vai pelo seu lado rápido. Foda-se a vida, o dinheiro vem fácil. Você atropela tudo pela frente. Nessa finalidade já morreu muita gente. Eu tenho medo de dormir e não acordar. Tenho medo que meu mundo venha desabar. Já faz algum tempo que eu não sei o que é rezar. Uma sombra me segue onde quer que eu vá. Mas aí eu hei de vencer. Se não boto uma fé, pode pagar pra ver. Detentos do rap, embaçando na sua. Pesadelo constante, ele continua.